Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si, Desenvolvimento Emocional e Humano, um programa de Rodrigues Gonçalves. Meus queridos ouvintes, como sabem, nós temos visto aqui, consigo, aqui na Rádio Boa Nova, como devemos tratar as nossas emoções tóxicas que prejudicam o nosso dia-a-dia. Já vimos como é absolutamente necessário mudarmos o nosso comportamento mental e emocional para termos mais saúde. Já vimos também, através dos números que não mentem, como as nossas emoções estão a destruir gerações e como prejudicam a nossa saúde e a paz que tem mesmo que existir entre nós, para termos um mínimo de felicidade essa que nós merecemos. E já lhe fui dando daqui, da Rádio Boa Nova, remédios para evitar tomar outros remédios que lhe fazem bem a uma coisa, mas que lhe fazem mal a outras. São os chamados efeitos secundários que todo um medicamento tem. E até mesmo os ansiolíticos, os antipiréticos ou medicamentos para dormir fazem-lhe bem no imediato, mas prejudicam-no a prazo. A este propósito, já lhe deixei aqui uma ideia que hoje queria repetir e que vai ser o nosso tema de hoje. Refiro-me à necessidade absoluta que temos de tratar hoje a pessoa que tem ou pode vir a ter a doença, em vez de tratar a doença. E eu repito, se você está doente, acho muito bem que vá ao médico. Os médicos têm uma função imprescindível no tratamento das doenças. E muitas vezes são até o último refúgio de tantos e tantos sofredores que nós vemos neste mundo. Mas a proposta que aqui lhe faço é bem outra. A proposta que lhe faço é que trate a pessoa antes de tratar a doença. Trate-se a si, para que não venha a ter a doença ou as doenças. E mesmo que já tenha a doença, se tratar a sua pessoa, melhorará até das suas mazelas físicas. Isto não é nenhuma panaceia, tudo o que lhe digo. Se quiser, depois indico-lhe autores em que me baseio para o ajudar a vencer as suas emoções tóxicas que lhe envenenam a existência. Nesses autores encontrará a prova de tudo aquilo que eu lhe digo aqui. E já lhe dei também dois exemplos extremos que estão na base de quase todas as emoções e sentimentos destrutivos. O primeiro exemplo é a preocupação com o futuro. Preocupação que nada resolve e só lhe queima as suas energias mentais. E o segundo exemplo é a ruminação com o passado, que lhe impede de viver o agora, o único momento em que pode ser feliz e alegre no palco da sua existência. E é de novo sobre esta questão do passado que lhe destrói o presente que lhe queria falar hoje. Mas antes, deixe-me dizer-lhe duas coisas em que talvez você nunca tenha pensado. É que você trabalha e eu, como estou aposentado e já não trabalho, posso pensar nestas coisas enquanto que você anda muito ocupado a trabalhar. Então vamos lá. Você sabe que está habituado a um certo padrão mental e emocional. São as suas ideias que se repetem dia após dia. E essas ideias produzem emoções e sentimentos correspondentes ao prazer ou ao medo que as suas ideias refletem. Isto é, uma emoção é sempre uma reação do seu corpo à sua mente. A sua mente diz-lhe: perigo, estou a ser ameaçado. E a emoção gerada por essa mensagem é o medo. O medo de perder algo ou de não ganhar alguma coisa, o medo do insucesso, o medo de ser magoado, o medo de não ter razão, etc, etc, etc. Ora, para evitar que estas ideias, que geram estas emoções e sentimentos destrutivos, você tem de começar por mudar as suas ideias e o seu padrão mental. Aceite desde já esta realidade. Para mudar uma pessoa, é necessário mudar a sua consciência de si mesmo. Eu repito, para mudar uma pessoa, é necessário mudar a sua consciência de si mesma. A menos que você não queira mudar e me diga que está tudo bem consigo. Então, estas palestras talvez não sejam para si. Se você é feliz, tem uma família maravilhosa e funcional, sem discussões nem zangas, você dorme bem, não tem tensão alta, nem problemas de saúde, você não precisa de medicamentos para o colesterol, nem para dormir, nem precisa de café para acordar, nem fuma para satisfazer o vício. Você não tem problemas financeiros, nem problemas no seu trabalho, onde você é feliz e realizado. Enfim, se você se sente bem consigo mesmo e vive na sua zona de conforto, então talvez estas conferências não sejam para si. Mas eu quero dizer-lhe o seguinte, mesmo que assim seja, e eu digo-lhe desde já que não é bem assim, porque há uma verdade que se impõe sempre e que é esta: se você está contentinho consigo mesmo, já está a andar para trás. Porque se mudar é difícil, não mudar é fatal. E se você aceita ser qualquer coisa menos do que é capaz de ser, você vai ser infeliz todos os dias da sua vida. Como nos demonstrou um grande cientista, Maslow, o autor da descoberta da pirâmide do crescimento humano. Então, aceitemos mesmo que todos precisamos de mudar, porque não mudarmos é fatal, uma vez que tudo muda à nossa volta e cada vez mais rapidamente. E para mudarmos, precisamos de mudar a consciência de nós mesmos. Já sei, os meus ouvintes perguntam-me, mas como? Como é que eu faço isso? E eu tenho todo o gosto em ajudá-los a mudar. Então, vamos lá. Primeiro, vou fazer uma afirmação e depois vou provar o que lhe digo. E a afirmação é esta: o mundo não é o que você pensa. Tudo lá fora é neutro. Tudo lá fora é neutro e tudo depende de mim. Tudo depende de si. Tudo depende daquilo em que nós acreditamos. Ou, melhor ainda, tudo depende daquilo em que nos ensinaram a acreditar. Não existe realidade como a pensamos. Cada um faz a sua própria realidade. Eu faço a realidade hoje e a minha realidade passada foi o que me trouxe até aqui. Você não acredita. Então, se não foi você que se trouxe até aqui, foi quem? A realidade é uma leitura minha. Diariamente você faz a sua realidade. E se você não gosta de algo da sua realidade presente, você tem de mudar hoje, porque senão está a criar uma realidade futura igual ou pior do que a passada. Você duvida. Olhe, ao duvidar já está a repetir o passado. Passado esse que o trouxe até aqui, com as suas circunstâncias, com as suas doenças, com as suas zangas, com a sua dificuldade económica, com a sua dificuldade no trabalho, etc, etc. Eu pergunto-lhe, você quer continuar a repetir esse seu panorama desolador no futuro? Se quer, desligo o rádio, que estas palestras não são para si. Mas se quer mudar, eu posso ajudá-lo. E vou começar por lhe dar alguns exemplos. Você ouviu dizer em criança e jovem algumas destas patetices? O mundo é assim, temos de ter paciência. Isto é uma patetice e você acreditou. Os seus pais deram a preferência ao seu irmão e daí para a frente você sente-se posto para trás. E você acreditou. Pior do que isso, daí para a frente você criou na sua cabeça uma ideia de inferioridade. E você até contou para toda a gente. Você até foi ao psicólogo porque se sentiu inferior. Pior ainda, se possível, você começou a sentir-se revoltado e a atrair tudo de ruim à sua volta. Você começou a atrair tudo de mal, conforme estava pensando. E porquê? Porque você passou essa energia negativa para os outros e cada vez se sente pior. Isto é, você sofre e acha-se vítima. Mas eu digo-lhe uma coisa. Tudo isso é você que está fazendo na sua cabeça, em função daquilo que lhe disseram ou fizeram no passado. Você tem muita dificuldade em acreditar nisto. Eu sei. Isto também se passou comigo. Mas eu mudei e agora estou falando consigo. E o meu amigo ouvinte só tem uma de duas alternativas. Ou acredita, se puder e quiser, ou não acredita e vai continuar a repetir as suas crenças e padrões mentais. E continuará a ter, obviamente, a mesma vida disfuncional que tem tido até aqui. Não há nada pior do que deitar semente de milho à terra e esperar que nasça trigo. Conforme forem as suas crenças, assim será a sua vida. Acredite nisto. E se quiser, pode até contactar-me ou contactar a Rádio Boa Nova e mostrar-lhe-ei que estou certo, com autores que confirmam isto que lhe acabo de dizer. É a pessoa que faz grande parte da sua realidade. Como viu nos exemplos que lhe dei, você sentiu-se e ainda se sente preterido, apocado, diminuído pelos outros, mas tudo isso só existe na sua cabeça. Se a pessoa se sente rejeitada, é porque o seu espírito já está viciado nisso. E é isso que tem de mudar. É este o padrão mental que tem de mudar já. Se você acredita no problema, seja ele qual for, e você jura que é real, acredite nisto, o problema afinal não é real. Você sabe que o impossível é quase sempre o que nunca se tentou. Cuidado! O impossível é a sua opinião. Cuidado! Há muita gente que diz, ou dizia, é impossível Portugal ganhar o Festival da Eurovisão, da canção. Afinal, ganhou Salvador Sobral. Cuidado! O impossível é a sua opinião. E neste caso, se você acredita nos seus problemas, lamento dizer-lhe que uma grande parte dos seus problemas não são tão reais como pensa. E se são reais, é porque você continua a acreditar que eles são reais. Bom, chegados aqui, você ainda não está convencido. Se calhar você precisa de uma opinião mais abalizada do que a minha para acreditar nisto que eu lhe estou a dizer. Então, eu vou dar-lhe a opinião de um dos maiores pensadores da humanidade, Jesus Cristo, que a este propósito disse o seguinte: o templo não se constrói fora de nós. Repito, Jesus Cristo disse: o templo não se constrói fora de nós. Então, o meu caro ouvinte ainda continua a ter dúvidas que você é que faz a sua realidade? Continua a ter dúvidas que conforme você crê, conforme você acredita, assim se fará a sua realidade? Então tem de mudar as suas crenças, que nessa altura a sua realidade mudará. E mudará no plano da sua saúde, das suas relações profissionais, familiares e até no plano financeiro. Ainda não acredita? Pois saiba que o que lhe acabei de dizer também é uma afirmação de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: vai e conforme crês, assim se fará. Isto quer dizer, conforme acreditares, assim será a tua realidade. É fantástico, caro ouvinte. Afinal, os grandes mestres disseram-nos tudo e nós não seguimos quase nada do que eles nos disseram. Infelizmente, como quase tudo no cristianismo. E não foi só Jesus Cristo que nos deixou estes ensinamentos, também Buda e outros sábios pensadores. Outros sábios e outros pensadores nos têm deixado ensinamentos para vivermos melhor, mas nós não os ouvimos. As pessoas autorrealizadas têm tanto para nos ensinar e para nos ajudar no nosso autocrescimento, mas nós continuamos a acreditar que sabemos tudo. Parece que somos o cúmulo da perfeição. E depois vivem-se por aí vidas miseráveis. Pessoas com belas casas, mas sem terem um lar. Pessoas com rios de dinheiro, mas implorando por um pouco de felicidade. Pessoas com cómodas camas, mas incapazes de conciliar uma noite sossegada. Corpos modularmente exemplares e esculpidos e com muito bom aspecto, mas implorando por um mínimo de amor. É isto que sente também na sua vida? Então, tem de optar já pelo seu crescimento pessoal. E para isso, tem de mudar as circunstâncias que você criou. Acredite nisto. As circunstâncias que você criou podem ser mudadas, mas só por si. A chave da sua vida tem uma característica particular. Só abre por dentro. A chave da sua felicidade, só você a pode usar. Repito. Para mudar uma pessoa, é necessário mudar a sua consciência de si mesmo. E eu tenho dado aqui soluções para mudar. E posso repetir-lhe algumas que temos vindo aqui a analisar. E continuaremos a fazê-lo nos próximos programas. Mas hoje fico com esta lista que o relembra de alguns dos assuntos que temos tratado a propósito das emoções tóxicas ou das emoções erradas que todos temos. Aliás, são essas emoções que nos impedem de crescer e nós temos de reconhecer a necessidade de as ultrapassar o mais rapidamente possível. Por exemplo, estar grato pelo que tem, em vez de invejar os outros. Seja ambicioso, mas não invejoso, porque a inveja é uma emoção negativa que lhe corrói o organismo. Outra ideia, tente competir consigo mesmo. Esta é uma forma de ser ambicioso. Tente competir com a versão de ontem de si mesmo. Tente ultrapassar-se em vez de invejar os outros. Outro exemplo, seja responsável socialmente. Se fuma, deixe de o fazer. Se come demasiado, tenha pena de si, porque isso vai sair-lhe caro. Critique a sua passividade em mudar e não diga que vai começar a fazer dieta para a semana. Comece hoje, ou então mexa-se, faça exercício físico. Como lhe disse atrás, o templo não se constrói fora de nós. O templo não se constrói fora de si. Seja esta a afirmação espiritual ou física. Enfim, como estamos quase a acabar, numa das próximas palestras vamos voltar ao tema 2. E voltaremos também a analisar as emoções traumáticas, tóxicas e errôneas uma a uma, para as irmos ultrapassando. E para não precisarmos de ir ao psicólogo para resolver pequenas crenças que a sociedade incutiu no nosso pensamento. Mas isso faremos no futuro, hoje ficamos por aqui e vamos ver se o Albino José tem aqui alguma questão. Sempre algumas perguntas. Doutor, falou aí em algumas situações que acontecem, mas eu resumia isto em duas notas que poderia ou não confirmar. O conformismo das pessoas muitas vezes é uma das principais causas de alguns desequilíbrios da própria pessoa. A pessoa conforma-se com facilidade com algumas situações. Isso, por aquilo que disse, é uma das coisas que nós temos que combater. Estando bem com nós próprios, acabamos por estar bem com todos. Acaba por ser assim? É, mas é um problema complicado. Porque nós temos que combater a nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto é que nos prejudica a todos. E dessa é que nós não queremos sair, não é? E dessa é que nós não queremos sair. Exatamente. Porque, e isso acontece com todas as classes sociais, parece estranho, mas é verdade, acontece com todas as classes sociais, mesmo aquelas mais abastadas. É muito mais fácil ficar num sofá e deixarem de se mexer do que mexerem-se, e mexerem-se em todos os planos, no plano físico, no plano espiritual, no plano psicológico, porque o mundo muda muito rapidamente. E mesmo que o mundo não estivesse a mudar tão rapidamente, nós temos a obrigação de nos autorrealizarmos por nós mesmos em cada dia que passa. Senão, nós ao pararmos, ao estabilizarmos, ao cristalizarmos, automaticamente estamos a ficar atrás daquilo que podíamos ser. E como diz o Maslow, que eu há pouco aqui referi, nós, se formos menos do que aquilo que devíamos ser, nós vamos ser infelizes para toda a vida. Aliás, o Shakespeare e outros pensadores perceberam isso perfeitamente. E a partir de determinado momento da vida deles, perceberam que têm que lutar contra eles próprios a vida toda. Porque senão nós começamos a ficar para trás, começamos a envelhecer e daí a maior parte das doenças. Porque, por exemplo, se vierem estas doenças que hoje nós temos aqui da cabeça, depressões, isto, aquilo e aquilo outro, atacam mais as pessoas que estão conformadas. Porque se as pessoas não estiverem conformadas, e as pessoas não conformadas vivem mais tarde, vivem até mais tarde. Se nós temos estatísticas que nos provam hoje que as pessoas mais que ficam mais na sua zona de conforto são aquelas que vivem menos tempo. Porque se conformam com aquilo que lhes corre mal. Aliás, há uma expressão curiosa que é, por exemplo, em relação às doenças, as pessoas têm uma expressão que nunca devem utilizar: isto há de passar, isto vai passar, nunca devemos passar. É uma frase feita antiga, isto é o pior que nós podemos pensar. Portanto, o que é que eu diria? Mexam-se, invistam em vocês, tentem evoluir, tentem sair da zona de conforto, porque isso faz bem à vossa saúde, à saúde de todos. Há outro motivo, e penso que esse também estamos de acordo, que nesta altura o verão é mais propício a pessoa andar mais aberta, mais despreocupada. O inverno é mais propício às pessoas mais fechadas, a criar mais pessoas depressivas e tudo isso. Isso também tem a ver com a própria pessoa, o próprio estado da pessoa. No inverno anda-se menos, desloca-se menos, tem-se mais sedentarismo, pensa-se mais para dentro do que para fora. O verão, nesse aspecto, pode ajudar também a que se ande melhor. Pois, o verão tem a facilidade da pessoa ter mais condições, digamos assim, físicas, porque está mais à vontade, como o Alvin José acabou de dizer, está mais à vontade, tem melhores condições físicas para, embora as pessoas tenham mais tendência a cair na sua zona de conforto. É claro que toda a gente tem o direito e até o dever, aqueles que puderem, de fazer férias e por aí fora, mas não é disso que estamos a falar, porque a maior parte das pessoas que vão de férias aproveitam para levar livros, para ler, para se interessar. Portanto, uma coisa é o descanso físico propriamente dito, que toda a gente precisa. O descanso psicológico. Outro é o descanso mental ou psicológico. Todo o descanso mental ou psicológico exagerado faz mal, porque, como o Albino José sabe, a função faz o órgão. Precisamente. Se nós estivermos sentados todo o dia, os músculos das pernas começam a diminuir. Aliás, há exemplos dos jogadores de futebol, quando partem uma perna, o músculo da perna partida diminui uma quantidade de centímetros por dia. A função faz o órgão. Ora, isso acontece também com a cabeça. Se nós não utilizarmos a cabeça, não estivermos constantemente a pôr-nos em causa, ou estudar, a investir em nós próprios, o cérebro fica menos funcional e fica mais propício a doenças que estão aí, que nós vemos todos os dias. As pessoas, pronto, vamos fazer uma afirmação que pode ser posta em causa: as pessoas mais inteligentes vivem mais e com melhor qualidade de vida. São, portanto, mais ativos, não é? São mais ativos, sobretudo mentalmente. E depois isto transmite-se ao organismo todo. Agora, o que é preciso é que as pessoas que eventualmente não se achem inteligentes, que invistam nas próprias, que estudam, que leiam, que se interessam, que vão ao teatro, que vão ao cinema, que comprem livros, que, em vez de gastar dinheiro por vezes em coisas que lhe abreviam a vida em vez de lhe darem mais anos de vida. É verdade. Doutor, obrigado mais uma vez por aqui estar. Vamos voltar então na próxima edição, mais uma, deste Desenvolvimento Emocional Humano, da responsabilidade de Rodrigues Gonçalves, sempre às quartas e aos domingos depois das 19 horas. Um abraço, fique bem, uma boa semana. Agora, na Rádio Boa Nova e mais perto de si, Desenvolvimento Emocional e Humano, um programa de Rodrigues Gonçalves.